Mike. Allez, les trois dans le centre. Matango, na escuta, confirme intenções de voo João Duval. Doutor Matango, João Duval, 500 pés, vai prosseguir decolando da Enrimar, comprou a norte, coordenação com a torre, aciona 0143, o padrão, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. Lutar 3179 do 29 para o pushback pela meta. Chamou o pushback? Foi o Lutar 3179, deu no 29. Livre, 179, chama o taxi. Chama na frente. Chama a tanga da PN 118-95, confirma o POB 01. 95, bom voo, Tole Matango, 1018 altímetro, chama a torre. Lutar 083, decolou 33, chame controle 19, decimal 8, bom voo. 098, bom dia, igual 9083, obrigado. Hotel Matan, chama a torre. Gente, Hotel Matango, pronto para a decolagem? Tô ciente, Hotel Limatão, reporte pronto para a decolagem. Voo 9083, bom dia, submarino nível 360, saída da El de ontem. Então, 3732, desça para nível 050. Hotel Matango, prossiga. Hotel Matango, reporte fora do solo, pro a norte. Olha, 03, prossiga. Está de altitude em data. Aciona patrulhador 3, aguardando cópia. Hotel Matango, ciente, chame o controle 1998. Claro. Standby, 6825. Hotel Lima Tango, prosiga. Gente, Hotel Lima Tango 510, no escutor do controle, reporte para atenção no meu pé, estou levando as testes. Patrulha 03, na escuta, qual é? Qual foi o destino? Pro Noroeste, patrulha 03, 500 pés, 1623 aciona. Ele vai chamar a torre 118, decimal 95, controle opera em 119, decimal 8. Chama 28895 para decolagem, 1018 altímetro, bom voo, patrulha 03. Já 2010, autorizado sinal ILS, reforço autorizado. 2000 autorizado ILS, 3738, tomado. Ano no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 8, bom voo, tá 3179. Pátio Índia, ponto de pedra no 0, 3895, com 1018 altímetro, 3179. Mono, nós, livre decolagem com proa noroeste. Norte, é, sem interferir com a final, ok? Inicialmente norte, após coordenação com controle para noroeste. Cena RMA 312 complete, aproximação, chame torre no 8.95. Torre Salvador, bom dia. 312 da Chanel. Bom dia, Cena RMA 312, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa pista molhada, não chove sobre o campo, reporte visual. Reportando a visual, sempre as condições. Repetendo a baixada, travado, 62, 1. Ok, só confirmando, chove é, a partir da metade da cabeça da pista, no zero, ok? Estamos ciente, 63, 12. O 9083, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alternando 133, decimal 95. Tá fora do solo, patrulha. Gente, patrulha 03, decolou 39, chame o controle 1198. 1198, claro. Patrulha 03, prossiga. Red Stack. Patrulha 03 a 503 na escuta do controle. Poxa, na 6312, avistou? Avistou, 6312, 700 pés, baixou e travou. Poxa, na 6312, livre pouso no zero, pista molhada, vento no 30 graus, no 09. Livre pouso no zero, 6312. Está 3179, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, 3179. Matango até o Lima Tango, quando possível, ser chamado de pouso. Ok, confirmando seu chamado ao Zona 200. Mente copiado, o Hotel Limatango mantém-se em condições visuais, não através do conhecido do controle a reportar no setor. Frequência livre para autocoordenação, chama e regresso. 9, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém no zero, 3179. Zero está autorizado, aerovia Golf 677. Decola pistão no zero após decolagem, curva esquerda. Subida Puca, após Jamo, após Caju. Aciona 5424, controle 119, decimal 8. 190, Aracaju, via Golf 677. Fala da 10 pela esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5424, você pode controle 19823. Aeto parte 3, chame pronto, 35384. Paulo Salvador, bom dia, 3-1-2 da Chanelle, Bruno. 3-1-2 de Alfa, foi Juliette, portão 1-0, portão 10. Alfa, Juliette, 1-0. Ali de Fiat, 1-0, tá 3179. Tá 3732, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte visual com campo, informa chuva moderada forte e teto estimado de 700 pés. 3732. Oceania 6225, Retro Tax, we have 75 people board, 3 hours 50 minutes, alternate something. Six to five, tax via Indian Alpha, 1.110, tax tower 118.95, ultimate side 1018, have a good flight and good day. The attack via Indian Alpha, hold point. Tower 118, the small 95, thank you, have a nice day. Yes, please. Tá 3732, livre pouso no zero, pista molhada, vento no 90 graus, 099. 3732, pouso autorizado. Tá 3179, bom dia, subir, manter nível 340, saída da El, vigilância. Solos 45, livre à direita, chame 1219. Direito 219, 3732. Solo, bom dia, 3732. 3732, taxa livre Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 3732. Tower, 1-9-6-2-2-5, 0.1-1-0, direction of takeoff. China 6225, clear to line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 09 knots. We are now going to take off, China 6225, airborne at 48, call 119 at decimal 8, have a nice flight. Call on 119 decimal 8, 6225, good day. 305, Chuck Taxi. Pista livre, Chuck Taxi. Chamaremos. Visual com campo, teto estimado de 700 pés, está molhado. Apontar a visual, né, 3 horas. Avisou 710, 6319 do Oceané. Sente Oceané 6311, livre pouso no zero, vento no 90 graus, 07 nós, pista molhada. Livre pouso no 0, 6319 do Oceané. Copy, até 604, vai para a subida a rabo. Segunda direita via Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 1, ou no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 8, bom voo e bom dia, 3534. Parte principal, Índia Alfa, obrigado. Taxi Alfa, foi Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, né? Atrás do nome do Xaná. Diego, Papa Sierra. Prossiga. Decolodão, não sei. Jack Papa Serra está solicitando informações meteorológicas. Afirmativo. Tá tudo ok, o Jack Papa Serra está pronto, cobre. Serra para Serra Nova, Mike informa, nível 220 está autorizado via Golfo 677 até seguro, Serra Golfo Romeu, Porto Seguro. Após, prossegue 145 visual direto, decola da 17, curva direita, subida da El, após Coral, da El Coral. Aciona 5434, controle 1, 19.8, a torre opera em 1, 18.95. Bom dia, tripe 5384, linda, coluna 0, vento 190 graus, 109. Agora eu vou falar de 0. 677 aerovia até Porto Seguro e após 145, alguém? Estamos pronto para o acionamento, é para você radar no pátio 4. Cópia 3304 Brasília, nível 360, está autorizado via Pezulo 17, decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, após direto Alefa, aciona 5441, controle 1, 19.8. 106, intenções de pouso. Quando autorizado, dá presente direto Grécia. É poste no solo do Guardião 06. Teste autorizado, reporte do solo controlado do grupamento Guardião 06. Após o Alfa, 441, 3304, portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Salvador, bom dia. 3, assista a informação, Romeu. Na posição número 5, próximo. 363 Guarulhos 340, autorizado. Apresolo 10 até Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta, Eco Bridge. Após intercepta, apresolo 16 até Belo Horizonte. Bravo, Tal Zulu. Após direto Tris, após Trigo, direto Poço. E após, conforme roda do plano, decola da 10, curva direita, subida da El. Após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5445 e o controle 1, 19.8. Autorizado 340, Apesulu 10. Bridge Apesulu 16 até Belo Horizonte. Belo Horizonte direto, Bridge seguindo conforme. Decolada 10, direita. Saída da El, Leda Motiva. 5445, transponda 19.8.14, Salvador, está 363. Vai, são 5, chame pronto, está 363. Thank you. Página 06, seu solo 03, frequência livre. Tudo bom? Tudo bem? Diversionai para o táxi, chama a torre 10895, altímetro no 0 no 8, tem um bom voo aí para você. Oi, bom dia, Oceaneiro 6312, na ponte 190, tem essa informação, Romeu, autorização de pista. Também a 312, só um minuto, cópia. Prepare a Pouca, a transição Caju. Pouca, Caju. Pressão na chama táxi, é só passear. Divisão 3304, portão 4, chame táxi. É 312, copa Recife. Afirmo. 312, Recife, 350, autorizado, Aperuíce 58, aerovia, decolada 10, curva esquerda. Subida Puca, após Jamo, após Caju. Aciona 5440, controle 119, décima 8. Organizando Recife 350, decolada 110, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5440, 19,18, frequência contra Salvador, 632, ponte 10. Peruí 58, aerovia, ponte 10, chame pronto, pushback, 6312. Peruí 58. Zona Conquista 200-200, está autorizado, direto Alefa, após Alefa Alpilor, Oscar Palima, Oscar Romeu, Alpilor, após direto Vitória da Conquista, da 10, com curva direita, subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo Oscar Romeu, Arbor, após direto Alefa e após Confort. Aciona 5446, controle 119, decimal 8. Tempo 522, 1, parte 3, chame pronto, pushback, sonometro. É para passear, ajuste no 0 no 8, tá? Se aprovado, reporte no ponto de espera da hora. Red Papa Sierra, a linha, reporte pronto para decolagem no 7. Espero no 0, torre 1, no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 8, bom voo, bom dia, tá 3304. Índia Alfa, ponte 0, a torre 295. Bom dia, Gol no 160, reporte visual com campo, pista molhada, não chove e está estimado 700 pés. Ok, informa a pista molhada, informa a pista molhada. Papa Serra, aguarde. Papa Serra, stand-by no transponder, por gentileza. Avistou, Gol 1160, New Pass. Gente, Gol 1160, livre pouso no 0. Vento 230 graus, 03 nós. Livre pouso, pistão no 0, Gol no 1 mesmo. Salvador, bom dia, tá 3304, só contrato nacional, tá no ponto. Gente, inicialmente mantém o ponto de espera, tá 3304. Tá 3304, mantém o ponto de espera. Papa Serra, atente a possível do banho 738, pousa pistão no 0, após ser livre da colagem no 7, vento 230 graus, 05 nós. Livre à direita, 1219. Direita, 1219, Gol 1219. Livre, trip 521, chame táxi. Gol 1210. 60, táxi Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Salvador, está 3663, na 05, posto de estacionamento. Aguarde, previsando mais 2 minutos, tá? 3.63. 2 Salvador, bom 891. Bom no 891, teste estimado de 1000 pés, reporte visual, pista molhada. É, estamos com o visual 891. é a torre. Ok, para informar, o senhor está aguardando o ponto de espera devido a tráfego decolou da 17 com saída conflitante, ok? Sem problema, estou à disposição. Estou com 861 no passado, certo? Gol no 891, livre pouso no zero. Vento 260 graus, 04 nós. Autorizado pouso no zero, com 891. 68, pátio 3, pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto de espera torre 1, 18, decimal 95. Altímetro no zero, no 8, bom voo, 35221. Antes da Juliette, agora passagem à esquerda do ATR da Trip, que está na saída do pátio 3. Após o mesmo, prossegue ingressando na Juliette, portão 612, voo 1160. Salvador, muito bom dia, Trip 5217. Bom dia, Trip 5217. Continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte visual com calma. Reportaremos. Oi, aqui do solo. Assim que o Boeing 737 está ingressando agora na Juliette, assim que mesmo livrar a retaguarda, em coordenação, está livre, chame táxi. Está 363. Bom dia. 91, solo, zona 9, livre à direita, no 219. Eita, 219, 891. Livre da colagem no zero, vento 280 graus, 05 nós. 5221 no mantenha ponto de espera. Trip 5217, livre pouso, pista no zero, vento 230 graus, 04 nós. Livre pouso, 5217. Tá 3304, decolou os 21, chama o controle 1198. 198, obrigado, bom dia, tá 3304. Bom dia. Trip 5221 na linha mantém, pista no zero. Aproximando da Juliette com 891. E Juliette, portão 1-1, portão 11, gol no 8-9-1. Portão 11, gol no 8-9-1. Solo Salvador. Bom dia, 3527 até o pátio 3, está livre, prevista a posição 02 do pátio 3, atento ao balizador. Ok, no pátio 3, prevista 02, atento ao balizador, 58. Manda bom dia, gol no 630 e aproximação final. Gol no 630, continue a aproximação, aguarde pista livre. 630. Tipo 5221, decolou 24, chama o controle 19.8, bom voo. 198, boa. Voo no 630, livre pouso no zero. Vento 250 graus, 05 nós, pista molhada. Livre pouso, pista no zero, gol no 630. Salvador, são 3663, táxi 25 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão. Demanda direita, via Índia Alfa, considero 10, torre 1, 18, decimal 95, altímetro 10, 18, Bombay, bom dia, tá 3.063. Bom dia, 10, 18, ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, da 3.063. Dia 6312, tá livre, não dá, chame táxi. Solos 2000, livre à direita, 1, 2, 1, 9. Direito, 1, 2, 1, 9, 1, 3, 0. Salvador, bom dia, 1, 6, 3, 0, da Gol, livro. 1, 6, 0, táxi via Alfa, apoio Juliette, portão 04. Índia, Juliette, portão 4, 1, 6, 0. Oi, Juliette, bem negativo, Índia. Alfa e Juliette. Oi, Salvador, bom dia, tá 3663, ponto de espera da 10, tá pronto. Bom dia, Sandra 3663, a linda coluna 0, vento 260 graus, 03 nós. A linda coluna 0, tá 3663. Senhor, 6312 para o táxi, 152, 330 Natal. Dois pátio em Índia, ponto espera no 0, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 8, bom voo, bom dia. Pátio Índia, ponto espera no 0, 18, 95, no 0, no 8, bom trabalho, senhor. 3733, 360 São Paulo Congonhas, autorizada, Aperzulo 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após prossegue Aperzulo 16 até Belo Horizonte, Belo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano, decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5463, controle 119.8. Autorizado, São Maritano 3733, portão 1, chame pronto. Não.